Bem-vindos ao Director's Cut, o programa que não põe o bebê no canto. Um momento para isto assentar. Ok, agora já enfiaram a carapuça toda. As vossas caras vão se iluminar quando, quando perceberem o que é que isto é. Péssimo, comigo está. Eu sou o António Mendes e comigo está a Tiago Alves. E olá. Uma constipação enorme também. Tá, tá. Eu e a constipação estamos cá. Sim. Então, tivemos globos de ouro ontem. Eu não faço a mínima ideia. Eu estava a chonar quando isso aconteceu. Aliás, não estava bem a chonar. Estava a acabar de fazer um trabalho e depois fui para a caminha. Não estava com a mínima paciência para estar à espera dos globos de ouro. Eu também tenho de dizer que não acompanhei. Não acompanhei na televisão, nem sei em que canal é que deu. Mas os resultados já cá estão. E vamos começar pelos mais fraquinhos. A melhor música original foi Masterpiece de Madonna para o filme WWE. Se que é que tu conheces disto? Epá, eu não sei. Eu lembro-me de ter visto o WWE em Veneza. Não estreou cá e vocês todos... Vamos nós outra vez. Sim, não, e vocês todos... Agradeçam. Eu sacrifiquei-me por vossa causa. Eu vi o WWE por vós. E digo desde já... Por favor, não vão ver. Aquilo é tão chato. Aquilo é tão magnificamente chato. Eu adormeci a meio do coisa do filme. Voltei a acordar, depois voltei a adormecer outra vez, intermitentemente. O tipo de malta, entretanto, ia-me enchendo os detalhes sobre o que é que estava a acontecer e não sei quantos mais. E eu, ok, continua a não haver nada de interessante. E basicamente, ainda por cima, a história do filme toda é aquela coisa de... Ser rico não é o mar de rosas que parece e não sei quantos mais. Isso é nova, isso nunca aconteceu. Sim. Em nenhum filme. Oh pá, eu sou uma princesa, tenho tudo o que posso querer. Não tenho. É coisa. Ah pá, raios, aquilo chateou-me tanto. E depois ainda por cima era pretencioso. Mas... Pronto, ok. Olhem, se querem um conselho, vocês não vão ver o WWE e a única coisa que o WWE vale a pena ver é o guarda-roupa, mas isso vocês encontram nas fotografias, e também o facto da música ter ganho. Epá, se fosse alguma coisa de jeito, eu teria lembrado dela. Só que, apesar de tudo... Não te ficou nada. Não me ficou nada na cabeça. Portanto, não. Para melhor banda sonora original, ganhou o artista do David Morse. Eu estou deserto para ver o artista. Eu também estou deserto para ver o artista. A estreia daqui a duas semanas, ao que parece. Eles com o artista, eles já não sabem quantas andam no termo de estreia. Ou já foi para março, antes estava em novembro, não sei quantos mais, não sabem. Pode ser que agora finalmente decidam meter a desgraçada do artista cá nos cinemas, que eu até agora ainda não vi e tenciono ver no cinema. Mas vai estar disponível em muitos cinemas, porque não sei, estamos ao mundo e isso não encontra grande coisa sobre o artista. Será que vai só para o Medeia e esse tipo de cinemas? Não sei, mas... Se for, é uma pena, porque quer dizer, uma ideia, apesar de tudo, não tem assim tantas salas de cinema como, por exemplo, a Cadeia Luz ao Mundo. E sendo um desgraçado de um filme que vai ganhar um Oscar, não vão estar a repetir aquilo que fizeram com o Hurt Locker, é que basicamente aquilo passou cá em Portugal por duas semanas ou coisa assim parecida. E aí depois desapareceu sem deixar rastro. E depois, quando ele ganhou o Oscar, e a propósito, nós temos aqui o Hurt Locker. Tomem Hurt Locker. Por acaso não acompanhei. Como é que foi a estreia do Hurt Locker por cá? Aquilo foi tão vergonhoso. Estreou cá sem coisa nenhuma. Atenção, espera, este filme ganhou o Oscar de melhor filme. Vamos chegá-lo outra vez, anda cá, de novo! O quê? Tinhas-te atirado para trás? Não! O quê? De maneira nenhuma! Anda cá, vamos fazer dinheiro contigo. Por fora em filmes que não foram muito espalhados, Uma Separação ganhou o melhor filme estrangeiro. Sim, eu já vi A Separação. Esse já está nos cinemas. E então, o nosso colega Bernardo Vasconcelos tinha razão em dizer que o filme era espetacular. Pá, o filme, aquilo faz mais ou menos lembrar o Kramer contra Kramer misturado com outro filme que eu já não lembro qual é que é. Uma data de histórias policiais misturadas todas umas nas outras e depois enfiadas no Irão. E quer dizer, aquilo é extremamente bem construído, é extremamente bem feito, mas se querem que diga que eu adorei, não, foi uma das razões pelas quais ele não estava no meu top 10, mas que está bem feito, sim senhor, está não sei quantos mais, está até é bom, sim senhor, é bom, mas eu não gostei dele particularmente, que era para metê-lo no meu top 10, portanto ficou antes dos runners-up e ele está, acho que mais ou menos em 14º lugar, para aí, qualquer coisa desse género, 15º, por aí. Tão específico esse top 10. Então, eu tenho 13 na minha lista de top 10 e depois a coisa, devem estar os outros, não achas? Acho que fazes bem. Sim. Filme de animação, adivinha lá quem ganhou? Não sei. Por acaso, eu sei que é o Tintin e quando eu vi isso, salta uma tampa. Então? Isto é assim, nas últimas semanas parece que o ranking tem andado a ficar cada vez mais o favorito de toda a gente e de repente, olha, temos aqui o Tintin. Ele nem sequer abriu para críticas assim muito boas nos Estados Unidos, quer dizer, está com 70% no Rotten Tomatoes, quando estava aqui na Europa estava a 90%, não sei. Bom, também os Globos de Ouro, como é imprensa estrangeira e não sei quantos mais, não é? Acho que é Foreign Press. Então provavelmente devem ser os europeus todos. Vamos meter coisas no Tintin, vá, todos. Eu tenho que admitir, o Tintin não tive a oportunidade de ver, o Arthur Christmas também não. Passing Boots igualmente, e o Rank também não. A única coisa que eu vi foi o Cars 2, que foi o desapontamento. Sim, é de todas as coisas. Como é que, aliás, faz-me um bocado de confusão. Como é que eles no meio é o Cars... quando numa lista destas o filme da Pixar é mais fraquinho. Não, ainda por cima. Numa lista destas e o Cars 2 não só é o filme mais fraquinho, como ainda é mais fraquinho do que outros filmes de animação que estrearam, como por exemplo o Kung Fu Panda 2. Eu ainda não vi nenhum Kung Fu Panda. Nenhum. Sim. Se tu gostas de filmes de Kung Fu e não sei quantos mais, existem assim, tipo, uma data de piadas que tu vais perceber que aquilo tem piada. O filme tem todas as razões para o ver. Parece ter piada, a animação parece engraçada, tem o Jack Black. Sim. Mas nunca tive... Tem o Gary Oldman a fazer de mal no segundo. Espera, é que essa eu não sabia. Sim. Se calhar agora. E o Ian McShane é o mal no primeiro. Ah, pronto, agora já tenho certeza. Já agora, no primeiro existe uma tartaruga cujo poder é transformar-se em pétalas de rosa, ou coisa assim parecida. Ou de lírio. Toda a gente tem o seu talento na vida. Ah pá, lindo. Tu pensas que isso serve para alguma coisa? Sim. Deve ser para... eles devem contratá-lo para fazer anúncios a aromas florais daqueles a pré-sono da casa de banho ou do brise, não sei quantos mais. Olha, transforma-te aí em flores. Vai ele a passear-se pela casa. Ah, já está. Frescura que fica. Sim, air freshener. Air weak. O melhor argumento foi ganho pelo Midnight in Paris, do Woody Allen. Merecido. Não é uma grande surpresa. Ficou o Ides of Mars, o The Artist, os Descendentes e o Moneyball, se levarem um prémio para casa. Naturalmente. O Moneyball não iria receber porque Aaron Sorkin duas vezes no mesmo ano... Já ninguém dá o mesmo prémio duas vezes em dois anos seguidos à mesma pessoa. Quer dizer, assim, tipo, palmado nas costas, ok, tu já sabes como é que é. Nós só tínhamos a coisa. Foi o mesmo que aconteceu com o True Grit. Os irmãos Coen já tinham refeito o No Country for Old Men, não sei quantos mais. Ok, agora, está bem. Dá oportunidade a outra gente. A melhor atriz secundária foi Octavia Spencer no The Help. Tu viste o The Help? Achaste da prestação dela? A vida The Help. E já agora aqui posso ligar com o prémio de melhor atriz. O prémio de melhor atriz, isso aí é num... o prémio de melhor atriz para o The Help. A Octavia Spencer e a Jessica Chastain basicamente fazem o filme. A Viola Davis também, sim senhor, mas... E a Bryce Dallas Howard, aliás. O que vale no The Help é sobretudo o facto daquela gente estar tão empenhada a fazer bons papéis e não sei quantos mais. E pura e simplesmente é a razão pela qual o filme não passa assim, tipo, consegue ser um bocadinho mais do que uma fábula açucarada e não sei quantos mais. Por isso é que o filme é engraçado e Octavia Spencer faz um papel genial. Jessica Chastain, é impossível não, se tu não, já não gostas dela, vês o filme, é impossível deixares de gostar dela. Ela é a vilã da história? Não. A Bryce Dallas Howard é a vilã da história. Disparado. Estou falando de Jessica Chastain. Tá. Por acaso, a Bryce Dallas Howard, eu não sei se já disse isto aqui, mas eles aproveitaram bastante bem a Bryce Dallas Howard, porque ela tem, ela tem cara de má. A Bryce Dallas Howard tem cara de má. E ela é a vilã da história e pá. Finalmente conseguem pôr-lhe o cast da coisa. É que ela nunca tem ar de pessoa decente. Ela tem o ar maligno, tem o ar maquiavélico. Como é que, por exemplo, no Lady in the Water, eu nunca pude acreditar. Ela é falsa. Para que divertir ela é sempre má. Sim, não, ela é daqueles género de pessoas. Bom, eu também não gosto muito do Ron Howard, portanto não posso dizer nada, que é o pai dela. Yeah. Não posso dizer assim nada acerca do Ron Howard, mas o Bryce Dallas Howard, pá. Coisa, eu acho que ela tem a cara de má e até agora ainda não tinha sido aproveitada, portanto, finalmente! Alguém teve a ideia de meter a Bryce Dallas Howard como má. E é fantástico. Para melhor ator secundário, ganhou o Christopher Plummer para Beginners, filme com Ewan McGregor e com a Melanie Laurent. Sim, esse programa está a descambar outra vez. Era uma questão de tempo. Eu estou a falar aí com vocês. E não tenho dentes, aparentemente. Sim. De repente ficaste com 70 anos. Mas viste o Beginners? Não vi o Beginners. Eu, aliás, sabes qual é que foi a minha experiência com o Beginners? Eu olhei para o póster e vi as mesmas pessoas a rirem-se para o póster e a porem-se de lado e não sei quantos mais, esse tipo... skip. Tá bem. Fiquei a saber depois que o coisa tinha feito uma prestação boa, mas... o póster não me apelou, portanto... É a minha razão. Tu és pior que a Adriana, rapaz. Ou ainda olha para um trailer, tu olhas para um póster, não. Isto não é apelativo o suficiente. A Adriana olha para o nome e diz que não é apelativo o suficiente. Para a fonte, ela olha para a fonte com que o título é escrito. Sim, não pode ser. Mas fiquei um bocado desiludido com o facto do Drive só ter tido esta nomeação para ator secundário do Albert Brooks, o vilão mafioso da história, e não vá nada para casa. Pá, o Albert Brooks no Drive, sim senhor, ele está bastante bem, aliás. É discutível se ele não é a melhor performance do filme. Também existe o Ryan Gosling, que também acho que faz um papel coisa. O Bernardo diz que ele estava um bocado com o Pucker Face, mas pá, eu acho que é o Ryan Face? Sim, mas eu acho que isso é mesmo porque a personagem da história é tímida e não sei quantos mais, e quer dizer, pronto, ok, eu posso passar por cima disso, não tem qualquer problema. A única coisa que me chateou no Drive foi precisamente o facto das cenas de romance serem tratadas daquela maneira. Oh, eles amam-se. Por isso, tem muito espaço entre as palavras. Queres vir queres jantar comigo? Pode ser. Opa, porquê? Porquê é que vocês... Porque é bonito, pá. Porque é bonito. Depois está aquela música por trás. Ouve lá. Tu alguma vez falaste com alguém que tu gostavas desta maneira? A demorar 10 segundos, não. Mas tu levas o teu tempo. Sim, está bem, ok. Mas por favor, parece que estás a ignorar a pessoa. Estás a falar com o Ministro das Finanças. Sim. Queres almoçar comigo? Talk to the hand. Deixa-me pensar. Sim. Sequer. Passando. Eu só quero saber que não querias nada comigo! Adeus! Adeus! Espera! Não me vás embora! Ah! Quero relembrar os nossos ouvintes que o Director's Cut é um programa nomeado para vários prémios de rádio novela. Sim. Passando... E de fotonovela também. Fotonovela é a nossa especialidade. Sim, passa na Revista Maria. Quem ganhou o prémio para melhor atriz de comédia musical foi Michelle Williams, para a minha semana com Marilyn. Ainda não fui ver esse. Também não. É época de testes, esta semana eu não vi um único filme. Não sei se tens a noção. A única coisa que eu vi foi, hoje de manhã, quando cheguei a casa, vi parte do Jerry Maguire, que estava a dar no Hollywood. Pronto, foi isto. E pronto. O Carnage voou uma machadada zita, nem Jodie Foster nem Kent Winslet levaram nada para casa. Pá, isto sinceramente eu digo-te. O Jodie Foster e não sei quantos mais, e a Kate Winslet, e John C. Reilly e Christoph Waltz, toda a gente diz, este aqui é que teve a boa prestação, e não, este aqui é que está a coisa, estes estão uns furinhos acima dos outros, não, é aquele ali que está melhor. E eu sinceramente digo, pá, estão todos bem, não estejam a inventar, estão todos bem. Pronto. Este aqui é um filme que vale a pena pela interpretação, que é ótima, é excelente a toda a gente, tem um excelente trabalho de realização, tem piada. Ok, se as pessoas não acham que estar a passar teatro para o cinema seja assim uma coisa muito, muito agradável, nem coisa assim parecida, ok, está bem. Mas quer dizer... Pura e simplesmente, eu acho que é um filme que está bastante bem feito e, sinceramente, o meu aplauso para o Carnage, porque eu só posso dar o meu aplauso ao Carnage. Eu sei que tu discordas desta matéria comigo. Eu acho que o Carnage é um bom filme. Não acho que seja a pérola que a maior parte das pessoas está a fazer dele. A pérola? Ele foi arrasado pela crítica. Epá, mas, ao princípio, o pessoal que viu aquilo nos festivais e isso, tudo a aplaudir, mais uma do... Não me lembro agora o nome dele. Polanski. Aliás, quem for ver o Carnage, tenha os olhos bem abertos. Pode ser que veja um Polanski durante o filme. A sério? Eu sei que ele faz uma voz ao telefone. E sei que o filho dele faz de miúdo que ataca o outro com um pau. E também lá tens o Polanski para ver. Está bem, ok. Eu tenho de reparar outra vez nisso. Também, olhem, eu sinceramente digo, mesmo que vocês vão ao filme e achem que o filme é uma miséria, uma porcaria, e saiam de lá frustrados, pensem só, é curtinho, são 70 minutos. Dá, passa bem. Passa muito bem, portanto, mesmo que tenham odiado a experiência, ela não durou muito. O melhor ator para a comédia musical foi Jean Dujardin, com o Artista, outra... Comédia musical! Muda! Bem, e melhor, aliás, melhor, um cinema mudo que recebeu o prémio de melhor banda sonora e também recebeu o prémio de melhor ator num musical. Tadã! Então, altamente expressivo. Sim. É, por acaso, uma coisa que eu acho fantástica no The Artist é que, pelo menos pelo que eu vi do trailer, eles têm mesmo aqueles sorrisos de estrela vedeta, Pepsi ao dente, e é bestial. Epá, eu gosto muito disso, é lindo. Rodolfo Valentino também tinha aquele sorriso, era bestial. Ainda não foi desta que o Joseph Gordon-Levitt levou alguma coisa para casa? Não, e também não vai ser a vez que o Gary Oldman vai levar alguma coisa para casa, com muita pena minha, mas pronto. Se calhar é uma questão de tempo. O Michael Fassbender, pelo Shame, eu sinceramente digo-te que o Michael Fassbender merecia um bocadinho mais de reconhecimento por causa do Shame, porque ele está mesmo muito bom. J. Edgar, não vi o Ides of March, Ryan Gosling. Sinceramente, eu acho que vocês podiam ter nomeado pelo Drive. Sinceramente, entre o Ides of March e o... Drive, eu acho que ele faz o melhor papel no Drive. Quer dizer, mas pronto. Não sei, sinceramente não sei. São papéis diferentes. Sim, está bem, são papéis diferentes, mas quer dizer, avalia só a personagem. De um lado tens a personagem principal do Ides of March, que é mais ou menos assim um rapazito novo, idealista, não sei quantos mais, que acaba por se tornar vazio de ideias e de conceitos políticos à medida que a história passa. Não só vazio, como politicamente incorreto. Sim. Tipo que destrói completamente todas as morais que tinha. Sim, e quer dizer... Pronto, ok, mas quer dizer... Nós já vimos isso tanto... Ok, está bem. Ok, o Drive também, a personagem do Drive também, já acabámos por a ver. Mas a personagem do Drive é um bocadinho mais original. E o... A personagem do Drive está fixe no sentido em que contrasta tanto. Em que é um tipo tão... Tão ingênuo por um lado e coisas assim, sim. E depois de repente é o tipo que te enfia uma sola para a cabeça adentro. Pois, exatamente, mas quer dizer, eu não acho que seja propriamente ingênuo, eu acho que é mais tímido do que outra coisa. E socially awkward, estás a ver? Sim. Mas de resto, o que eu acho do... eu acho que no Drive o Ryan Gosling tem mais oportunidade para se... a expressão inglesa que é spread your wings, estás a ver? E é isso que acontece no Drive, que é uma coisa que eu acho que não acontece no Eyes of March, mas quer dizer, toda a gente começou a dizer: ah, isto é importante para a América, a política destrói as pessoas. E eu assim, tipo, ok, está bem. Aliás, o Eyes of March no futuro vai ser aquele filme que as pessoas vão dizer: eu já disse isto em sede própria, como diz o Ricardo Aros Pereira, que este filme no futuro vai ser assim, tipo aquele filme que as pessoas vão dizer: olha, e o que é que não houve em 2011? Olha, por exemplo, houve Hugo, houve o Artista, houve os Descendentes, houve a rapariga com a tatuagem de dragão, não há mais nada. Também existe o Drive, sim, também existe o Drive, mas mais alguma coisa? Existe o Eyes of March. Se quiseres coisa, está bem, ok. Mas pronto. Ora, a melhor atriz para o drama, adivinha lá. Adivinha lá quem foi. A Meryl Streep. O Camaleão. O Camaleão. Pois. Para Iron Lady. Sim, eu sinceramente... Pá. O Meryl Streep... Pá. Eu não sei se ela vai ganhar o Oscar, se não a vão dar à Viola Davis, porque a Viola Davis é a primeira vez... que tem o... Não sei se é a primeira vez que tem a oportunidade de ser nomeada para o Oscar, mas é a primeira vez que é a frontrunner para um Oscar. E a Meryl Streep já está em 15 ou 16 nomeações e mais 3 coisas. Não sei se ela vai ser dada também a palmadinha nas costas. Sim, kudos para o teu trabalho, mas depois... Ok, está bem. Mas vamos aqui dar a oportunidade a outra gente. Melhor ator foi o George Clooney, com Os Descendentes. Que vale a pena, vão ver. Ele estreia na próxima quinta-feira, se quiserem. Quando é que estreia o Shane? É tudo certo ver o Shane e nada sobre ele. Eu não sei, mas estrear deve ser assim tipo Medeia, ou coisa assim parecida. Isso é que é uma pena. Não, menos estreia. Melhor realizador foi Martin Scorsese para Hugo, também não tive a oportunidade de ver. Também não tiveste a oportunidade de ver, porque nem sequer estreou nas nossas salas. Ela estreia em março, ou coisa assim parecida. Só em março. Eu sinceramente dito, eu cá para mim, eu fantástico que eles estejam a dar uma data de aplauso para o Robert, para o Martin Scorsese, por causa do Hugo e não sei quantos mais, e que o Hugo tenha sido um grande sucesso. Pá, sim senhor, por favor, tudo o que seja para o Martin Scorsese, né, que ele é um excelente realizador, mas eu ainda estou, eu por mais hype que exista, eu ainda estou um bocado de pé atrás. O Martin Scorsese de repente foi fazer um filme do Robert Zemeckis. E assim, tipo... O que é que isto vai dar? Meu Deus. Medo. Não correu mal. Parece que não correu mal. Até eu ver, eu não quero saber. Eu não quero saber aquilo vai coisa. Melhor filme, O Artista. Melhor filme musical, atenção. Sim, melhor pois. Filme musical ou comédia. Sim, porque o drama é Os Descendentes. Porque, assim, tipo... Por acaso, é uma coisa que eu acho um bocado estúpida. O Hugo está nomeado para drama. Aquilo não é uma comédia. Tem-se a chamar Aaron Cohen. Por favor. Eles chamam de drama, mas é... relativamente sério. Sim, não, assim, não é basicamente musical, não é uma comédia. Nós queremos aqui meter o Hugo, mas não sabemos onde é que vais com isso. Olha, assim, tipo, metida a dedo, assim, tipo, olha, enfiaste aqui no drama, coisa assim, tipo. É praticamente como a Hailee Steinfeld, que foi nomeada para atriz secundária, melhor atriz secundária, mas ela é a atriz principal! Raios! Metam-na no prémio decente! É só para ela ganhar o prémio, é? Daquilo não se chama coisa. Até parece que correu bem. Ela não ganhou prémio nenhum. Quem ganhou foi a Melissa Leo. E ficamos com os Globos de Ouro. Sim. Depois sabemos que os Descendentes ganharam o prémio para o melhor filme. Precisamos de um pequeno intervalo. E já voltamos. Okay. E bem-vindos de volta. E alguém gostou muito, muito da música que nós estávamos a ouvir. Adivinhem quem? Adivinhem quem? Ora, esta semana trouxe algumas notícias de Tim Burton, porque o homem ainda é vivo. Ao contrário do que pareça, ele tem aquele ar pálido e o Sim. cabelo está a desaparecer, mas ele continua vivo, é verdade. Morto vivo, talvez. Sim. Eu quero fazer uma sequela para Beetlejuice. Por falar, é morto vivo, atenção. Epá. Porquê? Porquê? Beetlejuice é engraçadinho. Pois, exatamente, é engraçadinho. É. Queres o Michael Keaton de volta a fazer disparates? Sim, exatamente, o Michael Keaton a fazer a disparates de volta, exatamente. Só que o único problema é que agora vai ser disparates com hérnias e né, lumbago e não sei quantos mais. Então agora o Winona Ryder é muito mais velha. Isto tem muito mais piada. Ele pode fazer coisas com ela. Calma que não, não é o que vocês estão a pensar. Não é o que vocês estão a pensar. Não levem já isto para o mal. O quê? É completamente diferente. Ela pode ter uma crise de meia-idade, alguma coisa durante o filme e ele pode ajudá-la. Vocês é que são... Bem, ainda por cima... E será que o Winona Ryder? Ainda por cima... Eu acho... Então o Beetlejuice não tinha sido destruído? Não tinha sido comido pelo peixe gigante ou coisa assim parecida? Já não me recordo. Eu tenho a sensação que... Sim, raios. Para quê? A coisa... Até parece o Mortal Kombat Annihilation. Vimos as personagens claramente morrer e depois elas regressam sem e salvas como se não fosse nada, como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Eu estava à espera de me lembrar do Mortal Kombat Annihilation, mas que personagens é que morrem e depois voltam como se não tivesse acontecido nada? Epá, já não me lembro, é o Sub-Zero, acho que esse é um deles. Ah, isso é o irmão? Sim. Isso é o irmão do Sub-Zero, é que volta. Tem um problema mas, do olho. Pois o único problema é que eles também chamam Sub-Zero, é o quê? São gêmeos, é? Sim. Tu pegas no gado do teu irmão? Sim. Pá, tu também tens poderes de gelo. O que é que tu te vais chamar a ti? Frigorífico? Não, podias chamar-te 7 graus Kelvin. 7 graus Kelvin é muito complicado. Sim. É difícil decorar. Ora, podias chamar-te apenas Kelvin. É nome de Lorde, ainda por cima. Kelvin. Lorde Kelvin. Vai ver aí a Wikipédia, se não é verdade. Lorde Kelvin existe. Sim, mas tu queres estar pessoas, não te vais chamar Kelvin. Ou não é o Kelvin? Qual é que é o problema? O Kevin Spacey também é muito assustador quanto quer. Kevin Spacey. O Mortal Kombat precisa de Kevin aliás, Spacey. Aliás, vê só o Horrible Boss. Diz-me lá se ele não é assustador. Ele chega à casa do outro, do Colin Farrell, com o ar mais chateado do mundo. Dá um tiro no Colin Farrell e vai-se embora. É como se não fosse nada. É um bom vivan. Sim. Um tiro a bom vivan. Olha, sabes que mais? Estava-me a precisar dar um tiro em alguém. PAM! Ah! Só lembrar aquele sketch que há de fazer antes. Assim, é tão bom. Isto e cariocas de limão. Cariocas de limão. Ah, tantos cariocas de limão que eu já tirei. Ah, tantos cariocas de limão que eu já bebi. O Tim Burton está a fazer mais o quê? Está a fazer o Frankenweenie. Está a fazer uma novo Frankenweenie, porque ele é muito original. Acho sim, é exatamente. Original, pois, é que até parece que não é filmes que ele já tenha feito, não. Não, Robbie Ford. Sim. E também está a fazer o Pinóquio, não é assim? Mas parece que o Johnny Depp não quer entrar no Pinóquio. Ouvi dizer que o Robert Downey Jr. podia entrar como Geppetto. Sim, eu tinha ouvido falar qualquer coisa desse género. Mas, pá, eu sinceramente digo-te. Não se metam com o Pinóquio, senhor Hollywood, outra vez, Pinóquio não. Mas eu lembro de um filme do Pinóquio, engraçado, há uns anitos atrás, que era com aquele tipo francês. Não é francês, é italiano, não é? Italiano, sim. Italiano. É considerado um dos filmes mais. Um dos piores filmes que alguma vez feitos na história da humanidade. A sério? A sério? Eu tenho ideia disso ser engraçado. Pois sim, também, mas provavelmente deves ter visto aquilo quando era puto. Então, para ti, tudo que é seja é engraçado. Mas aquilo é considerado um dos piores flops que alguma vez aconteceram na história do cinema, portanto. Eu não rezava muito pela alma desse filme. Aliás, todos os filmes do Pinóquio, seja esse Pinóquio do Roberto Benigni ou do Pinóquio 2000 e não sei quantos mais, todos os filmes com o Pinóquio, até mesmo o Inteligência Artificial, que é o Pinóquio no futuro. Sim. Todos esses foram desgraçadamente flops. Porque ou é que são considerados maus, ou agora são considerados maus, apesar de na altura terem sido considerados bons, como foi o caso do AI. E quer dizer, Pinóquio... Pá, a Disney colocou o patamar de tal maneira alto que é impossível tu conseguir saltar por cima daquilo. Portanto, pá, e daí este Pinóquio, esqueçam! Nunca vai conseguir passar por cima daquilo! Eu sempre achei a inteligência artificial muito perturbador, não sei porquê. O quê? O AI. Sempre foi um filme que eu, quando vi para a primeira vez, achei que muito esquisito, muito estranho, o que é que eu estou para aqui a ver. É da primeira... Depois nunca ficou... É da primeira vez que vi aquilo, fiquei emocionado. Não fui emocionado até às lágrimas. A única vez que eu fiquei emocionado até às lágrimas foi precisamente com o Roberto Benigni no Na Vida é Bela. Tá, claro. Sim. É. Chega ao tanque. É verdade! É verdade! E eu... Não! Não pode ser! É demais para mim! E depois, quer dizer, mas o. Na primeira vez. Agora, da última vez que vi, sim, compreendo perfeitamente aquele problema do. O filme que demora 45 minutos a acabar. Vamos acabar aqui! Não, afinal não é a coisa. Então vamos acabar aqui! Não, também não. Vamos esperar mais não sei quantos mil anos até chegar a uma raça de extraterrestres e não sei quantos mais. E agora vamos acabar aqui? Não. E agora vamos acabar aqui? Sim, vamos acabar aqui. Obrigado. O tipo já tinha cometido suicídio. Já tinha morto uma pessoa igual a ele. Raios. Nós tivemos a estreia do Missão Impossível, Ghost Protocol, há relativamente pouco tempo. Espera aí. Então vamos falar do Missão Impossível. Eu tenho aqui a pessoas para divulgar. O António quer divulgar pessoas. É isso que nós fazemos. Sim. Nós estamos aqui é para divulgar. Então divulga lá à vontade. Eu venho aqui divulgar um poeta. Um poeta que, vergonhosamente, tem sido olvidado pelos críticos de literatura em Portugal. E atenção que eu estou aqui a tentar imitar o tom de voz da Adriana quando ela diz coisas tipo... Até estou a fazer aquele gestinho com a mão que ela faz. Parvos! Isto é sublime! Isto é ouro puro! Podes meter aí a música... A música de piano, sim, por favor. Isto aqui não é um poema, atenção. Isto aqui é prosa. Mas é bastante poético. Isto são uma sucessão de imagens poéticas. Posso começar? Podes começar, sim, senhor. A pessoa que eu vos vou falar aqui é... Vasco Câmara. Famoso crítico do Público. Eu comecei a andar na internet à procura de críticas dele e, de repente, deparei-me com esta pérola saída do Kill Bill, da crítica que ele fez ao Kill Bill Volume 2, ao qual deu 5 estrelas. Como é possível regressar, depois da orgia com a noiva Oreni Shii, Vernita Green e El Driver? Como recomeçar depois de interrompido o coito? Tarantino diz que uma é o seu Clint Eastwood, o seu vingador Man With No Name, e a sua Marlene Dietrich, sendo ele von Sternberg dela, em vez de filtros e redes paramentou a com ferimentos e nóduas negras e lama, e acabaram então de fazer o Blonde Venus dos dois. Nesse encontro, Sternberg-Dietrich, o espectro de metamorfoses de Marlene era igualmente vasto. A amante, puta e até mãe. Isto é profundo. Eu digo-vos, isto é profundo. E depois vamos continuar com uma coisa fantástica que também aparece na crítica que ele fez à Viagem de Chihiro, ao qual ele deu 3 estrelas, acho que foi isso. Que é... É fantástico o japonês selvagem. Até escatológico. No mundo do lado, em um túnel... povoado por deuses, semideuses, porcos, dragões e sapos, e vomitado, para onde mergulha uma menina, uma Alice no País das Maravilhas. Ouro puro! Ouro puro! Isto aqui, sinceramente, senhoras e senhores, Vasco Câmara, por favor, não deixa de escrever críticas, tu tens de escrever um livro! Eu comprava! É praticamente aquela coisa. É lindo! Isto é tão lindo! Eu quero ouvir descrever mais coisas poéticas! Meu Deus! tu tens um dom. Tens um dom qualquer. Para uma coisa assim, tipo... Por favor, a única coisa que consegues pegar é o vomitado! Raios! Então, mas... Já penso desentender. Tu concordas com alguma coisa que eu disse? Pá, isto é assim. Com certeza o Kill Bill 2 é fantástico. Também tem 5 estrelas da minha parte. O mesmo se passa com a Viagem de Chihiro, que é bom. E ele deu só apenas 3 estrelas, mas também deu 5 estrelas. Mas sinceramente, por favor, estas críticas, meu Deus, é raro a vez que eu concordo com o homem. Eu sinceramente, eu digo-te, eu estava a ler isto e estava a partir-me a rir à frente do computador. A sucessão de imagens, a coisa tipo. Como recomeçar depois de interrompido o coito, depois da orgia, com aquela gente toda. Assim, tipo, não! Não! Eu não quero imaginar isso! Pô! Porquê é que tiveste de me fazer imaginar o Tarantino nu? Não! Esse Vasco Câmara é uma pessoa muito perturbada. Muito perturbada. Se eu não estou olha, eu... Olha, isso pode dar processo, atenção. I'm quoting... Não fui eu que disse isto. Sim. Tu estás a quotar de quem? Não interessa. A pessoa pretende continuar anónima. Sim. Eu estou a falar por ela. Sim, ok. Ou ao menos foi como o meu advogado acabou de me dizer para fazer. Sim. Se não estou em erro. É como aquela piada do Ricky Gervais que ele fez sobre a cientologia e disse que o advogado dele aconselhou a frasear aquela coisa. A piada. Se não estou em erro, era o Vasco Câmara que tinha-me entrado na Wikipédia que dizia que eu era conhecido por estar completamente errado todos os dias da semana. Meu Deus, que tristeza. É, mesmo assim. Epá, eu sinceramente dito. Eu percebo que é que eu percebo o que é que ele quer chegar quando ele faz as críticas dele. E também o Luís Miguel Oliveira, que também tem uma crítica fantástica em que diz que a Jodie Foster no Carnage, né, é violada. É violada. Ah, a propósito de violada, eu tenho de dizer mais uma coisa acerca do The Artist, que também é muito giro. E eu assim, tipo, não! Porquê? Outra vez? Vão a um psicólogo! Porquê que eu não consigo estar a ouvir, estar a ler uma crítica de povo sem de repente entrarem pérolas destas, os olhos adentro? Ah! Mas tem que mostrar que também são artistas. Sim. Ah, pá, meu Deus. Eu sinceramente digo, Vasco Câmara, escreve um livro. Haverá uma pessoa para eu comprar, que serei eu. Compre os exemplares todos. Sim. Que é para ver até onde é que eu posso... onde é que eu posso coisa. Isto aqui é o equivalente àqueles prémios que eles dão na literatura, que é o Bad Sex Awards. Nunca ouvi falar. Sim, mas é prémios sobre cenas de sexo as mais horríveis possíveis em livros. Alguma vez postas em livros. E aquilo, sinceramente... Ah! Ah! Lexívia! Lexívia para o cérebro, já. E com conversa de 300, passamos a mais um intervalo. Sim. E depois do Radiohead com Electioneering, ficamos na terceira parte do Director's Cut. Quero só fazer uma pequena adenda. Aquela coisa que eu estava a falar sobre violação era sobre o facto da rapariga que teve no Vertigo, cujo nome agora me escapa, disse que é muito mal do artista e não sei quantos mais que tinham usado a música do filme contra a vontade dela e não sei quantos mais, e o facto do Vertigo... Primeiro, ela não é a produtora, e depois, ela a certa altura disse que se sentia violada a ver aquilo, e ela... Por favor, mede um bocadinho mais as palavras, ok? Ok, pronto. Deve ser a idade, não? Provavelmente. Raios? Ok. Era só isto, que eu queria dizer, e foi uma coisa que me chocou sinceramente pela falta de tato magnífica. Ora, em relação às missões impossíveis, qual é o teu favorito? 4. Não é muito fácil, 4. Os outros nem chegam aos calcanhares, pá. O Thanos é que não chega, o primeiro para mim é o melhor de todos. Não, o segundo, é mesmo John Woo à tonteira. Sim. É pombas brancas a voar. Eu sinceramente digo, a Brian de Palma, está bem, ok. Eu gosto de Brian de Palma. Naturalmente, quem é que não gosta? Mas o Brian de Palma, sim, é fixe, mas ele tenta misturar coisas que são extremamente improváveis, como aquela cena toda do helicóptero do coisa, com uma história que até aquele momento quer parecer muito, muito séria e não sei quantos mais, esse tipo. Ok. E pela primeira vez eu vejo um filme que da Missão Impossível que não é sisudo, não tem de ser uma coisa muito seca, muito triste, com uma data de angst. Pela primeira vez eu vejo um filme leve, que é aquilo que a Missão Impossível supostamente deveria ser. Sim, e não foi fiel à série original, este Missão Impossível 4 é o melhor. Temos de fiduidade. Eu não sei, eu não vi a série inicial. Eu costumava ver a série na... Como é que se chama? Na RTP Memória. Ah, sei. Eu lembro-me que eles passavam aquilo mesmo. Eu nunca me dei ao trabalho de ver aquilo. O que é fato é que eu, sinceramente, digo, eu acho imensa piada a Ghost Protocol. Foi parar à minha lista de runners-up. Depois de um bocadinho de ponderação, porque eu tinha acabado de ver o filme, eu não sabia muito bem onde é que havia de pôr. Depois de muita ponderação, foi parar à minha lista de runners-up de melhores filmes do ano, do top 10. E sinceramente digo-te que só aquela cena em que o Tom Cruise vai subir a torre lá do Dubai, não sei quantos mais. Vai subir aquela torre e não sei o quê, e de repente as coisas começam todas a falhar e ele a certa altura vai tentar lançar-se contra uma janela e de repente eu vi a audiência toda a esticar-se lá à frente, vou agarrar o Tom Cruise, ele para de coisa, não, consegue. As pessoas que viram o filme antes de perceber o que é que se passou aqui, as outras eu não quis estar a destruir. Tom Cruise bate tanto com a cabeça neste filme. Tanta porrada que não me sei como é que o tipo não tem energia à partida? Fogo! Tom Cruise é muito da cabeça, aqueles tantos foi tudo feito por ele. Isso me faz lembrar aquela coisa que eles puseram do... que aconteceu uma vez com o Clint Eastwood, que foi um filme que ele fez numa montanha, e basicamente... ninguém quis acreditar que aquilo tinha sido feito sem stunt. Apesar daquilo ter sido feito sem stunts e ter sido o mesmo Clint Eastwood que se pôs no penhasco e não sei quantos mais, muito longe e a cair e não sei o quê. Já não lembro qual é o nome do filme. Mas é mais ou menos a história. Ainda há uns tempos atrás estava a falar com um tipo que não acreditava, achava que aquilo tinha sido tudo feito no estúdio. Qual a tua opinião em relação ao Missão Impossível 3? Eu não gostei nada daquele gimmick do Rabbit's Foot. E chateia-me sempre quando os gajos escondem uma coisa só para... No Pulp Fiction funciona a mala. Ali chateia-me. Chateia-me bastante não saber o que é que aquilo é. A Missão Impossível 3... sinceramente, eu digo, todas as Missões Impossíveis até agora têm achado assim, tipo... Ok. É o que eu acho do Missão Impossível 3. Primeiro tem aquela coisa da câmara que está sempre a saltar de um lado para o outro, Eu, quando eu fui ver este filme, fui com a minha mãe. A minha mãe teve de sair do cinema porque está a ficar enjoada e depois voltou para dentro. Portanto, estás a ver coisa. Eu próprio estava a sentir-me um bocado enjoado em ver aquilo no grande ecrã. Mas também tens de ver que o J.J. Abrams estava a fazer pela primeira vez o seu filme e até agora tinha feito televisão e não sei quantos mais. E quer dizer, pronto, okay, foi uma boa tentativa, mas. Em termos de realização, está porreira. Temos história, também deixa um bocado a desejar. Tem um We Are Family, portanto. O John Woo, a única coisa que eu me lembro é de uma cena de tortura que envolve um. Como é que se chama? Um daqueles cortadores de charutos. Mais nada. Não lembro disso. É aquele tipo que corta um dedo. Ah, já sei. É que acaba por ser o outro tipo que estava com uma máscara, não era? Talvez, não sei. É a única coisa que eu me lembro. Eu lembro-me de um prédio muito alto. Sim, e eu a mandar-te de paraquedas. Talvez, não sei. Eu lembro do prédio alto. É depois de se injetar com aquela doença. Sim, e provavelmente devem haver pombas lá no meio porque o John Woo gosta de pombas. Não, a namorada dele é que se injeta com aquilo. Sim. Ah, talvez sim. Sim, exatamente, é a Thandie Newton, não é? Não me lembro do nome. Bem, esta semana ficamos por aqui. Sim, ficamos por aqui, exatamente. E deixamos-vos com um Pimba Americana, com April March, Chick Habit, do Death Proof. Até para a semana, pessoal.